Tiger 2, parte 2 per me, Montesterra, pronto, sono a terra. Bene, c'è Luca 2, Zermeia, Matteo Fontes. Matteo. Boa tarde, 3894. Então, 3894, continue a aproximação, aguarde o cristalista. 3894. Número 66, solo 149, livre direita, acha meio solo no 21 decimal. Direita, 21, no gol, no 66, obrigado. Autorizado, uma centena com 5 nós, ajuste de altímetro 1012. 1012, livre pouso, pista 10, CAM 3894. Solo, boa tarde, meu nome é Neil, livre a pista, você escuta. Sou no 1066, ataque autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 08, meu nome é 1066. Eu já me autorizando a alinhar e manter o chão zero. Ali mantenho no zero, 42. Ah, 5-2, 1-2-1, décimo 1, só. 3-1-1-2. Boa tarde, tá? 3-2-1-9-4, 3-1-9-4. 3-1-9-4, tá? Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, tá? 3-2-9-4. Boa. Deflagem, 0, 2, 4, 2, 0. Um Apolo 5, boa tarde, pronto para cópia? Autorizado Natal, nível de voo 090, via Golf 677, subida Conde, curva esquerda, código 0263 e o controle 120, decimal 8. Bom, no 5, cotejamento correto, o senhor já está pronto para o acionamento? Livre acionar e chame para o táxi, chame 2-118-95. O rumo no 5 já teria o PLB? 09, gente. Decola 5-4, chame controle, Posso 206, está na escuta? Rota Web Salvador, bom dia, 4206. Primeiro contato cruzando 5500 pés, submantém nível de voo 330, vigilância, via saída PUCA. 7, via PUCA 330, 4206. Tá passando alguns Juliette Serra Tango. Fechando identificação, contato radar 60 milhas sudoeste de Salvador. Visual para o Aeroporto Internacional 2 de Julho, o melhor deputado Luiz Eduardo Magalhães. Reporte do ideal para a descida. Uso através de Veracruz a 1500 pés. Salvador Azul 2702 com 69 a bordo, 3 horas de autonomia alterna Salvador para o táxi. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 012, um ótimo voo, 2702. Via Pátio Índia, ponto de espera 2895, obrigado, boa tarde. Então 3897, previsão de pushback, 1 minuto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo, subida será da El Leda Motiva, com a primeira curva direita, o código 5124 e o controle 120 decimal 8, e só confirmando sua rota pelo volo 10, Taubaté. Volo 5, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, Taxi Juliette. Né, 259, chama para puxa seu nome. Mais um distante, eu tô com a aeronave da Força Aérea aqui, tá taxiando agora. Mais 10 segundinhos ela vai ingressar na Juliette e libera seu pushback, tá ok? Ah, não, obrigado, 3, 2, 5, 4, 2, 0, 6, 2, 1. Dois, Salvador, boa tarde, Azul 2702, pronto. Azul 2702, decolagem autorizada, pista 10, vento 100 graus, 12 minutos. Decolagem autorizada, Azul 2702. Sudeste, Salvador. Vou ir no rumo de VR Salvador, posto ideal para descida, ajuste do altímetro 1012. 2712, decolado ao 04, chame controle, frequência 1208. Controle 1208, azul 2712. Controle Salvador, azul 2712. Zero via saída Conde Azul 2712. Autorizado Vitória, nível de voo 360, via Pêsulo 44, subida será da El, Leda, Seguro, Serra Golfo Romeu, primeira curva à direita. Código 5132. E o controle 120, décima 8. Gente, autorizado 360 para Vitória, Pêsulo 44, a saída será da El, Leda, Seguro, com a primeira curva à direita. O transporte 5132 e o controle de saída 120, décima 8. O 645, cotejamento correto, chamo para posicionamento. Chamar a posicionamento. Salvador 3897, táxi com 226, alterna galeão, 3 horas e 50. Táxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera, chame 2895, o ajuste no 012, tem um ótimo voo, 3897. Autorizado, táxi no ponto de espera 2895, ajustado 1092. Uma boa noite, 3897. Decolado ao 07, no controle, frequência 120, décima 8. Controle 208. Controle Salvador, rumba 15, saída Conde, cruza 87. Rumba 15, contato radar, suba 170, vigilância, saída Conde. Subindo ao nível de voo 090, saída Conde, rumba 15. 090, Conde, rumba 15. Romeu, Foxtrot Lima, segue em condições visuais, mantém o código acionado 0126 na posição normal, visual para Salvador, com TGL Rafael Del Rey, aborte do farol da barra. 297, decolagem autorizada, pista 10, vento 100 graus, não faça mais. Autorizada decolagem, pista 10, 3897. Controle em 120, confirma? 1208. 08, boa. Salvador, boa, Altan 3897. Foxtrot Lima, controle. Qual a sua posição aproximada no território de Salvador, Bahia? Gente, ainda não recebo seu responde, aciona 0126 na posição normal. Tango fica visual para Salvador com pelos corredores, reporte no através de Paripe e Trevo. O meu Foxtrot Lima agora sendo observado a meia milha do farol da Barra. Pegue condições visuais, reporte no visual com o motor da 2, Fox Lima. 7. Sorte Alfa Oscar Tango, boa tarde. Confirme as intenções. Sim, está confirmando aéreo levantamento. Pode a coordenação do plano, Fox Trot Oscar Tango. No 645, autorizado, chamo para o táxi. Chamada para o táxi. Meu Foxtrot Oscar Tango na escuta? Obrigado, Salvador Salvador, nível 060, está inicialmente radial 320 na subida Momo, após Momo direto, conforme autorização do controle. O código transponder 5131 e o controle em 120 decimal 8. Apenas a saída novamente. Cartão com planejamento correto, me confirme espaço e também. Cartão com planejamento correto, acionamento, táxi, decolagem, agora 14.8895, ajuste altímetro no 03, Foxtrot, alto cartão. Controle. Voe direto ao Gnave. Sou Gnave, Sam 3897. Afirmativo, chame o centro Recife em 125 decimal 1, Sam 3897. 1251, Sam 3897. Copia Brasília 3283. Plante alto. Autocoordenação com o local para efetuar o seu toque arremetido, reporte ao término. Tá bom, tá em Caju. Subida será contenção Lefa, primeira curva à direita, código 5136 e o controle em 120 decimal 8. 705, desça e mantenha o nível de voo 0. 50, via chegada, bom, se ajuste o altímetro 10, 13. Ajuste padrão, deixa eu fazer o que quiser ver chegada, bom, se for no 705. Outra vez, Salvador, boa tarde, Lima, Mike Fox, fronteira. Decolou do Leão, entra em cima, o prédio sobrevoou aqui de próximo ao Pico Açú, no meio do litoral. Nacional 0245, não se escuta. Lima Mike Fox, atenção, helicóptero do... helicóptero da região do Monte Del Rey também para toque remetida, reporte visual comigo, acione o código transponder 0134 e informa o próximo destino. Então a gente vai descer, já está superado o próximo visual, vai fazer um sobrevoo próximo a Pituaçu no litoral e após vai chamar para o cruzamento condicional 8. Gente, o cruzamento da final da 1-0, aguarde a autorização, reporte no através do Pituaçu. Mantém ainda a plataforma aguardando autorização para a estrada. Sábado, o Eco do Lumaveta Visual. Eco Serra, Eco Zulu Novembro, chama a torre de controle em 1-8, decimal 9-5. 1-8, 9-5 para a torre Salvador, graças a Deus. Da Arbor, da Elétrica, curva à direita, passa da estrutura 40, quebrou 920, small 8, azul 27. Correção para posicionamento. Para posicionamento, rodou azul 27. Lima Mike Fox, frequência livre. De autorização para o carro. Serra Tango, Navarro, Serra Tango. Alfa Tango, Juliette, Serra Tango. Pouso autorizado, pista 97, vento 900 graus, 149. Livre pouso, Tango. Alfa 5, BTA, onde é o foco próximo? Sim, chame no solo controlado, parte 5. Eu espero 90 graus, 149, ajuste de altímetro 0013. Chamar a solo controlado, onde é o foco próximo? O Tia, até de passar travado, não tem o vento, por favor? O vento 090 graus, 149, tudo autorizado, 57. Catanha autorizado ingresso de 97, reporte alinhado e pronto, caso de 97. Autorizado até o través do portão 06, chame o através do 62 para seguir o táxi. Paulo 27, confirme o pátio. Seu EI efetua 180 via pista, reporte livrando na taxa Quebec, à sua direita, ok? Colégio autorizado, pista 97, o vento 1900 graus, 132, posso dar certo? Pista 23, abaixo para a reinício táxi. Direita via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 013, o chame 6259. Ponto de 3283, táxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera Chile 2895, com ajuste 1013, é o 3283. Pati Índia 2285, recepção 1995, Foxtrot, Oscar Tango. Trot Oscar Tango, suba e mantém nível de voo 060 via saída Momo. Inicia a curva após. Boa tarde, Papa Romeo Fox, Trot Oscar Tango. Foxtrot Oscar Tango, contato radar, suba e mantenha, nível de voo 06200, cancelada a restrição de altitude da saída Mola, inicia a curva após 2010. Inicia a curva após 2010, removida a restrição Oscar Tango. Estabilizado, 1705. 1705, chega 2 de controle, 1995. 1995, ligado, boa. Salvador, boa tarde, 1705. 1705, boa tarde, posicionado, pista 10, vento 100 graus, 129. Leve pouso 10, 1705. Salvador, mantém nível de voo 090, serviço radar terminado. Chame Aracaju em 120, decimal 3. O meu Fox Oscar Tango, informe os pontos de sobrevoo. O Oscar Tango vai sobrevoar sobre São Francisco do Conde. Oscar Tango, autorizado iniciar a curva em ascensão ao 060, reporte para prosseguir para o setor. Iniciou a curva, vai reportar para prosseguir Oscar Tango. 259, autorizado a alinhar e manter o chão de guerra. No 705, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. 6259, decolagem autorizada, pista 90, vento 100 graus, 13. Decolagem 6259. 3223, autorizado a linha de Monte Chumbe. Suba e mantém o nível de voo 3620, vigilância via saída da EL. 3620, via da EL, Xenem 259. 3, decolado 39, chame o controle de frequência 1208. 208, boa noite. Controle, boa noite, está 3283. Papá Romeu Lima Lima Alfa, mantenha o nível de voo 090, reporte visual. Ou melhor, reporte em condições de descida com referência. O meu Lima Lima Alfa, 1013 ajuste do altímetro na proa diamante. Está a critério, pois está no espaço aéreo Golf, o meu Lima Lima Alfa, reporte em Amã, ajuste 1013, aguarde o serviço radar. 3283, contato radar, ascensão nível de voo 3620, vigilância via saída Arbor. Arbor. Salvador, Papa Romeo Foxtrot, Oscar Tango, solicita a descida para 3000 para risco aerolevantamento. Foxtrot, Oscar Tango, até quantas milhas manterá na altitude de 3000? Entre 25 de Salvador e 30, a partir da 20ª milha ingressa no espaço aéreo Golf, abaixo de 4.000 pés. Gente, Oscar Tango, autorizado, descida, Oscar Tango. Serviço radar terminado, 10 milhas norte de Salvador, norte-noroeste. Descida a critério, 1013 ajuste do altímetro. Não há tráfego conhecido no setor a reportar. Reporte para nova ascensão ou regresso a Salvador. Vai chamar para o regresso então. Foxtrot Oscar Tango, grato. Foxtrot Oscar Tango, informe o tempo de voo. Estimado 1 hora e 30. Foxtrot Oscar Tango. Gente, 1 hora e 30. Então vai chamar para o regresso, grato, até logo. Controle sinal 6259, possibilidade de vagos ótima. TPC, então 3, ou 6259. Mantendo. Salvador Azul 2781, solicita pushback acionamento. Autorizado, chamo para táxi. Cliente autorizado pushback acionamento, Azul 2781. Salvador, TAM 3197, boa tarde. 3197, boa tarde, pronto para cópia? Afirmativo, seguinte na novembro. Autorizado, Galeão, nível de voo 340, conforme rota do plano de voo. subida Dael, Leda, Irume, primeira curva à direita após a decolagem, pistão no zero, código 5145 e controle no 208. Autorizado o Galeão 340, superior novembro 857. Saída da El Leda, Leda, Boa, Irume, com curva direita, pausa e colagem. 5145, transponder, o controle 1208, está no 07. Correto, para posicionamento. Gente, 3197. Salvador Azul 2781, solicita ataque do BD 53, autonomia 3 horas e 10, alterando o Salvador. Ataque autorizado via Pati Índia, ponto de espera chegou 1895, ajuste no 0 ou no 3. Ponto autorizado via Pati Índia, torre 1895, ajuste no 0 ou no 3, Azul 2781. Romeu de Malima Alfa, sem identificação, contato radar 39 milhas noroeste de Salvador, atrás de Amanda, está autorizado até o 050013. Entre as 283, no centro Recife, frequência 128.8. 388.